Faixa 7. O conto do Dodô. Os animais terrestres, por óbvias razões, têm grandes dificuldades para chegar às ilhas oceânicas remotas, como o arquipélago de Galápagos ou as Ilhas Maurício. Se por obra do muito invocado e insólito acidente de flutuar inadvertidamente no manguezal desgarrado, acontecer-lhes de ir para uma ilha como a Maurício, a tendência é que tenham pela frente uma vida tranquila. Isso ocorre precisamente por ser difícil atingir a ilha e, portanto, a competição e a predação não costumam ser tão ferozes como no continente que o animal deixou para trás. Como vimos, foi provavelmente assim que macacos e roedores chegaram à América do Sul. Se digo que é difícil colonizar a ilha, devo apressar-me a prevenir o costumeiro mal-entendido. Um indivíduo que está se afogando pode tentar desesperadamente chegar à terra firme, mas nenhuma espécie jamais tenta colonizar uma ilha. Uma espécie não é o tipo de entidade que tenta fazer alguma coisa. Indivíduos de uma espécie podem, por acaso, achar-se em posição de colonizar uma ilha antes inabitada por sua espécie. Podemos esperar que os indivíduos em questão passem a aproveitar esse vácuo e a consequência poderá ser que sua espécie venha a ser considerada pelos que analisarem o fato no futuro uma colonizadora da ilha. Os descendentes dessa espécie podem depois mudar seu modo de ser ao longo do tempo evolutivo para ajustar-se às condições pouco familiares da ilha. E agora chegamos à razão de ser de O Conto do Dodô. É difícil para animais terrestres chegar a uma ilha, mas para animais alados a coisa fica bem mais fácil. Como ocorreu com os ancestrais dos tentilhões das Galápagos ou com os ancestrais do Dodô, sejam eles quem forem. Os animais voadores estão em uma situação especial. Não precisam da proverbial jangada de mangue. Suas asas os carregam, talvez em um acidente anômalo, levados por um vendaval até uma ilha remota. Chegam alados e descobrem que não precisam mais das asas, especialmente porque predadores em ilhas são coisa rara. É por isso que os animais insulanos, como Darwin notou nas Galápagos, costumam ser impressionantemente mansos. E é isso que faz deles carne fácil para o prato dos marinheiros. O mais famoso exemplo é o Dodô, Raphus cuculatus, cruelmente batizado de Didos ineptus por Linneu, o pai da taxonomia. O próprio nome Dodô vem do português doudo, doido ou estúpido. Estúpido é injustiça. Quando navegantes portugueses chegaram a Maurício em 1507, os abundantes dodôs eram completamente mansos e se aproximavam dos marinheiros de um modo que não pode estar muito longe de confiante. Por que não confiariam, já que por milhares de anos os seus ancestrais não haviam encontrado predadores? Uma confiança deplorável. Os infelizes dodôs foram mortos a pauladas pelos marinheiros portugueses e mais tarde holandeses, apesar de serem considerados intragáveis. Presume-se que foi por esporte. A extinção não demorou nem 2 séculos. Como é muito comum, ela ocorreu por uma combinação de matanças e efeitos mais indiretos. Os humanos introduziram cães, porcos, ratos e refugiados religiosos. Os 3 primeiros comiam os ovos dos dodôs e os últimos plantavam cana-de-açúcar e destruíam habitats. A conservação é uma ideia muito recente. Duvido que alguém no século XVII tivesse alguma ideia sobre extinção e o que isso significa. Dói-me o coração contar a história do dodô de Oxford, o último dodô empalhado na Inglaterra. Seu dono, o taxidermista John Trastkin, foi induzido a legar sua vasta coleção de raridades e tesouros ao infame, segundo alguns, Elias Ashmole, sendo esta a razão porque o Museu Ashmoleano em Oxford não se chama Museu Tradescantiano, como afirmam alguns deveria ser. Os curadores de Ashmole, dizem alguns provavelmente mentindo, mais tarde decidiram queimar como lixo todo o dodô de Tradescant, exceto o bico e um pé. Essas 2 peças encontram-se hoje onde trabalho, no Museu Universitário de História Natural, onde memoravelmente inspiraram Lewis Carroll e também Hilaire Belloc. Dodô vivia a passear ao sol e ao ar feliz. Deixou o sol de ver Dodô no chão de seu país. Calou-se a voz esganiçada por toda a eternidade, mas no museu bico e ossos estão para a posteridade. Afirmou-se que o dodô branco, Raphus solitarius, teve o mesmo destino na ilha vizinha, Reunião. Asterisco. Mas o meu espantosamente erudito assistente de pesquisa, Sam Turvey, informou-me que o dodô branco quase com certeza nunca existiu. Dodôs brancos aparecem em algumas pinturas do século XVII e viajantes contemporâneos fizeram referência a grandes aves brancas em reunião, mas são vagos relatos e possivelmente equivocados. Além disso, não se conhece nenhum material esqueletal rafídeo que seja proveniente da ilha. Embora a espécie tenha recebido a designação científica de rafos solitários e o excêntrico naturalista japonês Masaoji Hashiharuka tenha apontado a ocorrência de duas espécies de dodô em reunião, que ele chamou de Victornis imperialis e Ornithera solitaria, é mais provável que os primeiros relatos refiram-se a uma ibis extinta de reunião, Trexodon solitarius, para a qual se conhece material esqueletal e que parece ter sido semelhante à ibis branca sagrada, hoje viva, ou a espécimes imaturos de dodô pardo de Maurício. Alternativamente, podem ser meros produtos de licença artística. Fim da leitura de asterisco. E Rodrigues, a terceira ilha do arquipélago Mascarenhas, abrigou e perdeu pela mesma razão um parente um pouco mais distante, o solitário de Rodrigues, Pesops solitária. Os ancestrais do dodô tinham asas. Seus antepassados foram pombos voadores que chegaram às ilhas Mascarenhas por sua própria força muscular, talvez ajudados por um vento anormal. Lá chegando, não tiveram mais necessidade de voar, pois não precisavam fugir de nada. Por isso, perderam as asas. Como as Galápagos e o Havaí, essas ilhas são criações vulcânicas recentes, nenhuma delas com mais de 7 milhões de anos. Dados moleculares sugerem que o dodô e o solitário provavelmente chegaram às Ilhas Mascarenhas vindo do leste e não da África ou de Madagascar, como poderíamos supor. Talvez o solitário tenha passado pelo grosso de sua divergência evolutiva antes de finalmente chegar a Rodrigues, conservando uma capacidade de voar suficiente para ir de lá até Maurício. Por que se dar ao trabalho de perder as asas? Elas demoraram muito tempo para evoluir, então por que não mantê-las para o caso de um dia poderem voltar a ser úteis? Infelizmente para o dodô, não é assim que a evolução pensa. A evolução não pensa e muito menos antevê. Se pensasse, os dodôs teriam conservado suas asas e os marinheiros portugueses e holandeses não teriam tido alvos fáceis para seu vandalismo. O saudoso Douglas Adams comoveu-se com o triste caso do dodô. Em um dos episódios da série Doctor Who, que ele escreveu para a rádio nos anos 1970, a sala do professor Cronotes, em Cambridge, faz às vezes de máquina do tempo, mas ele a usa para um único propósito, seu vício secreto. As visitas obsessivamente repetidas a Maurício, onde ele vai chorar pelo dodô. Por causa de uma greve na BBC, esse episódio nunca foi transmitido, e mais tarde, Douglas Adams reciclou o persistente motivo do dodô em sua novela Agência de Detetives Holística. Podem me chamar de sentimental, mas farei agora um minuto de silêncio por Douglas, pelo professor Cronotes e por quem ele chorava. A evolução ou motor que impele a seleção natural não tem presciência. Em cada geração de cada espécie, os indivíduos mais bem equipados para sobreviver e se reproduzir contribuem mais do que proporcionalmente para a geração seguinte. A consequência, mesmo sendo cega, é o mais próximo da presciência que a natureza admite. Talvez as asas viessem a ser úteis dentro de 1 milhão de anos quando chegassem os marinheiros com seus porretes. Mas asas não ajudariam uma ave a contribuir com descendentes e genes para a geração seguinte no aqui e agora imediato. Ao contrário, as asas e especialmente os grandes músculos peitorais necessários para movê-las seriam um luxo caro. Se escolhessem os recursos poupados, poderiam ser gastos em algo de utilidade mais imediata, como ovos, imediatamente úteis para a sobrevivência e a reprodução dos próprios genes que programaram o encolhimento. Esse é o tipo de coisa que a seleção natural faz o tempo todo. Ela está sempre bulindo, diminui um pouco aqui, expande um pouco ali, ajustando constantemente, pondo e tirando, otimizando o êxito reprodutivo imediato. A sobrevivência nos séculos vindouros não entra nos cálculos pela boa razão de que, na verdade, não é feito cálculo algum. Tudo acontece automaticamente. Quando alguns genes sobrevivem no reservatório gênico e outros não. O triste fim do dodô de Oxford, o dodô de Alice, o dodô de Belloc é mitigado por uma sequência mais feliz. Um grupo de cientistas de Oxford, no laboratório de meu colega Alan Cooper, obteve permissão para extrair uma minúscula amostra do interior de um dos ossos do pé. também obtiveram o osso da coxa de um solitário encontro numa caverna em Rodrigues. Esses ossos forneceram DNA mitocondrial suficiente para permitir comparações detalhadas, letra a letra, entre as duas aves extintas e um amplo conjunto de aves vivas. O resultado confirma que por muito tempo se suspeitou, os dodôs foram pombos modificados. Também não é surpresa que na família do pombo, o parente mais próximo do dodô seja o solitário e vice-versa. O menos esperado é que esses dois gigantes incapazes de voar se aninhem profundamente na árvore genealógica dos pombos. Em outras palavras, os dodôs são parentes mais próximos de alguns pombos voadores do que esses são próximos de outros pombos voadores. Embora, ao olharmos para eles, suporíamos que todos os pombos voadores são parentes mais próximos entre si e que os dodôs estariam situados em um ramo afastado. Entre os pombos, os dodôs são mais próximos do pombo de Nicobar, Coloenus nicobarica, uma bela ave do sudeste asiático. Por sua vez, o grupo composto por pombo de Nicolar e dodôs é parente mais próximo da pomba goura de Vitória, uma esplêndida ave da Nova Guiné, e do Didusculus, um raro pombo samoano de bico dentado que parece com o dodô e cujo nome, inclusive, significa pequeno dodô. Asterisco. Um pombo gigante fossilizado que não voava, o Notoanoris, com tamanho próximo ao do dodô, foi descoberto recentemente em Fiji. Fim da leitura de asterisco. Os cientistas de Oxford comentavam que o estilo de vida nômade do pombo Nicobar faz dele uma ave ideal para invadir ilhas remotas, e fósseis do tipo de Nicobar foram encontrados em ilhas do Pacífico até a leste, as ilhas Pitcairns. Esses pombos coroados e dentados, ressaltam os cientistas, são aves grandes e terrícolas que raramente voam. Parece que todo esse subgrupo de pombos costuma colonizar ilhas e perde então a capacidade de voar, tornando-se maior e mais parecido com o dodô. O próprio dodô e o solitário levaram essa tendência a extremos. Algo parecido com o conto do dodô tem se repetido em ilhas do mundo todo. Muitas famílias diferentes de aves, a maioria dominada numericamente por espécies voadoras, adquiriram em ilhas formas que não voam através da evolução. A própria Maurício tem uma grande galinha d'água não voadora, a Phanapterix bonasia, também hoje extinta, que pode ocasionalmente ter sido confundida com o dodô. Rodrigues possui uma espécie aparentada, a Leguate. As galinhas d'água parecem encaixar-se bem no processo de pular de ilha em ilha, culminando na incapacidade de voar que descrevemos em O Conto do Dodô. Além das formas do Oceano Índico, existe uma galinha d'água no arquipélago de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, e a maioria das ilhas do Pacífico tem ou teve sua própria espécie de galinha d'água não voadora. Antes do homem arruinar a avifauna havaiana, havia mais de 12 espécies de galinha d'água não voadoras no arquipélago. Mais de um quarto de todas as 60 e tantas espécies vivas de galinha d'água não voam, e todas as galinhas d'água não voadora vivem em ilhas, se contarmos as ilhas grandes como Nova Guiné e Nova Zelândia. Talvez nada menos que 200 espécies tenham sido extintas em ilhas tropicais do Pacífico desde o contato com os humanos. Novamente em Maurício, e também hoje extinto, houve um grande papagaio, Lophospithecus mauritanus. Esse papagaio cristado voava mal e pode ter ocupado um nicho semelhante ao do ainda sobrevivente cacapo neozelandês. Asterisco. Também memoravelmente celebrado por Douglas Adams em Last Chance to See. Fim da leitura de asterisco. A Nova Zelândia é ou foi o lar de um grande número de aves não voadoras pertencentes a muitas famílias diferentes. Uma das mais impressionantes é o chamado adzebil, bico de enxó, uma ave atarracada e corpulenta, parente distante dos grous e das galinhas d'água. Havia várias espécies de adzebil na Ilha do Norte e na Ilha do Sul, mas nenhuma delas tinha mamíferos, com exceção, pela razão óbvia que fundamenta o conto do dodô, de morcegos, e é fácil imaginar que os adzebils ganhavam a vida em um estilo bem parecido com os do mamífero, ocupando um nicho disponível no mercado. Em todos esses casos, a história evolutiva é quase certamente uma versão de O Conto do Dodô. Aves voadoras ancestrais são levadas por suas asas a uma ilha remota, onde a ausência de mamíferos abre oportunidades para viverem no solo. Suas asas deixam de ser úteis do modo como eram no continente de origem e, com isso, as aves param de voar. Suas asas e os dispendiosos músculos que as impelem degeneram. Há uma notável exceção, um dos mais antigos e mais famosos de todos os grupos de aves não voadoras, os ratitas, a ordem do avestruz. A história evolutiva dos ratitas é bem diferente da de todas as demais aves não voadoras e elas têm um conto próprio, o conto do pássaro-elefante.